Os meus discos no chão, os copos vazios, vestígios da noite, as palavras perdidas, o calor e o frio. O meu corpo no chão, um livro que eu li, o silêncio e a pele, as palavras sentidas, os vestígios de ti. E o mundo e a rua, despidos no vento, à espera de sentir o mar, numa vaga de espuma, em sentidos guardados, no fundo do olhar. As revistas no chão, os copos vazios, vestígios do tempo, as palavras trocadas, o calor e o frio. Cada gesto que abraça e um filme que eu vi, o que fica marcado e já nunca se afasta, os vestígios de ti. E o mundo e a rua, despidos no vento, à espera de sentir o mar, numa vaga de espuma, em sentidos guardados, no fundo do olhar. No fundo do olhar. No fundo do olhar. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. Paixão. Vale a pena perder a cabeça e aconteça o que aconteça, viver. Paixão, toda a gente já enlouqueceu, sem saber porque se perdeu, uma vez na vida ao menos. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Ah, no fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir.

contra a luz. Não vou fugir de mim outra vez, nem desaparecer. Procuro, encontro, abraço o que é meu. Sonho no lado mais profundo para o que tiver de ser. Rasguei o teu perdão. só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Essa é a rádio que só toca sucesso. Quando um bote tem pés para andar, e as ondas só vêm chatear. Quando a maré negra chegar e não houver ninguém próprio de limpar, lá no fundo do mar, imundo e imenso sais, onde é que tu me as mãos, sereias sensuais. Então é vir no cinema se ainda há lodo no cais, ou no mercado império vai sempre longe demais. Atenção, cuidado, voltas ao cais. Combinado em segredo que a gente quer se virar e não sabe para que lado. Dizem que o mundo anda doido, mais doido anda que o VAR. Diz que disse, mas não disse e anda tudo ao abandono. Quem não acreditar é só espreitar o buraco da camada do ozono. Ah, não deem cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não deem cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não deem cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não deem cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? É só atritos e detritos na alma. Terra quente, guerra fria, ambiente em cuidados. São marcadas as cimeiras da calma. Se safou, fogo posto, mil acordes falhados. Quem te manda sapateiro, tocar toma o rabotão. Hemisférios divididos, não se apaga o lume. Desigual ou diferente, és por questão. Tio Sam, então, salam aleikum. Não deem cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não deem cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não deem cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não deem cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Yeah. são descargas e descargas e ninguém faz caso. Frases feitas e desfeitas, muitas coisas ditas, e se algumas foram escritas foi só por acaso. Cada um faz o que quer e ninguém faz o que devia. Mina antipessoal, fome, triste sina, a ajuda humanitária chega qualquer dia. Foi comprada em Israel, vendida na Palestina. Não dê cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não dê cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não dê cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não dê cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não dê cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Não dê cabo do mundo, ainda cá temos muito a fazer. Por favor, não dê cabo do mundo, senão como é que se há de cá viver? Canal 2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Entre o caos e o desassossego, eixos de mal, desordem mundial, há tanta gente quilhada com todo o respeito. Andamos por aí sempre a mandar vir, como é que é, entre a cerveja e o café, contestatários e natos, com todo o respeito. Temos de pagar por material de guerra, desaparecem os blindados, a República sabe receber bem, gasta milhões que por acaso não tem. O Papa deu um grande passo em frente, até já concorda com a camisa, mas só em casos fatais, com todo o respeito. Este parque automóvel acorda a respiração muito acima da nossa realidade. Alguém vai ter de pagar com todo o respeito. Os centros comerciais engolem a gente, alguns vão comprar, outros só vão olhar, e há quem consiga roubar com todo o respeito. Enquanto sem abrigo se vão arrumando entre recordações e algumas mantas, outros cuidam da sua aparência e a droga circula à nossa frente. Tanta corrupção neste país, arrogância e ganância sempre impunes, e as sopas dos pobres lá estão, com todo o respeito. Os impostos disparam, apertamos o cinto, isto é para toda a gente, salvo raras exceções, até alguém dizer chega, com todo o respeito. Falta virem taxar-me pelo ar que respiro, pelo passo que dou cada vez que espirro, hão de arranjar maneira, com todo o respeito. E tu, meu amor, que gostas tanto de mim, juraste ser leal até ao fim. Tivemos tantos sonhos, fizemos projetos, alguns tiveram quase sucesso. Dizias, meu amor, que eu era tudo para ti, mas nunca me falaste do teu amante, só para me evitares o desgosto, com todo o respeito. Só para me evitares o desgosto, com todo o respeito. Para me evitares o desgosto, com todo o respeito. Continente. música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Mastiga e deita fora, se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida chiclete. Se ele se vai embora e me deixa confiado, às memórias de um outrora, em que levantamos tendas, sopramos canções de guerra, semeamos nesta terra novos sonhos que ainda agora parecem sonhar de novo. Sagres, tu sabes como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. No palco de uma fogueira, entre risos de medronhos, fomos as noites dos loucos, escondidos nas piteiras. E os beijos não foram poucos, a noite não tinha céu, o dia não tinha chão, o tempo não tinha cara, e o mar tomava nos conta dos cinco dedos da mão. Sagres, tu sabes como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. Sabes, tu sabes, como se arma o coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. Oh, Sagres, tu sabes, como se arma um coração. Agarramos uma vida, desatamos a paixão. Oh, Sagres, tu sabes, na ponta da solidão. Você está ligado na sua rádio. Se prende rosas, afastem todas as tristezas, bom vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas, a festa dura até às tantas. Não tem hora nem lugar. Gira o som.